Marca brasileira, originada das paixões pela cosmética e pelas relações pessoais, a Natura se consolidou líder absoluta do mercado nacional. Nossos produtos são a maior expressão de nossa essência, elaborados com a preocupação do uso sustentável da biodiversidade brasileira, resultando em criações cosméticas de alta qualidade e satisfatórias para o bem-estar do consumidor. Natura. Bem-estar bem.